Gai Michel. Marrone. Tamo junto. Tamo junto. Anos, cabelos compridos, olhos azuis, um corpo esculpido. Hoje eu resolvi jogar sujo. Essa é a minha acompanhante de luxo. Eu vou descontar o que ela me fez passar semana passada no bar. Eu fui passar ciúme, passe foi raiva. Pensei de mentir, ela riu da minha cara. Tô acompanhado, ela nem se importa. De mãos dadas ela foi embora. Fui passar ciúme, passe foi raiva. Pensei de mentir, ela riu da minha cara. Tô acompanhado, ela nem se importa. Diz aí quanto é que custou pra eu pagar de idiota. Ô, moda! É, moda! Ô, moda boa! Essa acabou, vai tomar muita cachaça. Vai mesmo. 21 anos, cabelos compridos, olhos azuis, um corpo esculpido. Hoje eu resolvi jogar sujo. Essa é a minha acompanhante de luxo. Eu vou descontar o que ela me fez passar semana passada no bar. Eu fui passar ciúme, passe foi raiva. Deixei de mentir, ela riu da minha cara. Tô acompanhado, ela nem se importa. De mãos dadas ela foi embora. Fui passar ciúme, passe foi raiva. Deixei de mentir, ela riu da minha cara. Tô acompanhado, ela nem se importa. Diz aí quanto é que custou pra eu pagar de idiota. Diz aí quanto é que custou pra eu pagar de idiota. Obrigado, gente! Valeu, Marrone! Muito obrigado! Parabéns, sucesso pra vocês! Muito obrigado, de verdade!